Na manhã que nascia, encontrei o que na noite tardia desejei. E vou feliz a cantar por aí, assim. Por que esse mundo cão tem tanta maldade? Por que as pessoas usam tanta falsidade? Por que na favela tem crianças com fome? Por que a porra dos políticos não some? Por que na terra tem tanto filha da puta? Por que a renda do pobre tá ficando mais curta? É muita pergunta e pouca resposta. O povo só se fode votando nesses bosta. Sou neto do sapo e não corro das treta. Vai me ver no Etelvina, só ando de bombeta. Nascido e criado na norte, passei nos testes. Agora a goma mudou, tô no extremo leste. De Guaianazes ao sapo, lutando ao lado dos rapaz. Me obrigaram a ir pra guerra, vou lutar pela paz. Cada vez mais gente morre, homem ou mulher. Dexter já disse, salve se quem puder. Vou na fé, vou lutar, peço forças a Deus. Paz pros seus irmãos, parceiro, e para os meus. Vamos lutar, favela, vamos que vamos. Não desiste, mas temos que ser fortes, porque a cena é triste. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Gugulô, vou que vou, ligo o gol, moi moiô, ramelô tá de caô, otário sou o terror. A história mudou, negou, nós tá mais forte. Um exército de 13 guerreiros da norte. Jovens morrendo à toa por causa de treta. No meio do bolinho, um charada de bereta. A guerra tá em todo lugar, todo dia, toda hora. Em São Paulo, no Rio, nos países afora, o homem chora. Baleado no peito, sua mãe o alertou. Foi dito e feito, essa é a luta dos vida louca contra o sistema. A gente vai com a rima, eles vêm com as algemas. Seja ela, se arruela, com rap a capela. Fala pra carai, mas na hora ramela. Me chamou, eu vou, não falho na missão. Saio um pouco da rotina, curto um cine escadão. Mas se o governo quer guerra, vamos pra guerra sim. Vamos lutar, nego, vamos lutar até o fim. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Lutem e lutem novamente,